fazer. Não sei viver longe de você. Sem seu amor, eu não sou ninguém. Vai! Você se foi, nem disse adeus. Eu já não sei onde procurar. Cadê você? Aí vai! Ei, girl, preste atenção, porque senão vai se arrepender. Um outro amor eu vou encontrar. Vai! Para esquecer que um dia te amei. E por te amar, quanto eu chorei. Chicana, não leve a mal se falo assim. É que não sou quem você pensou. Mas se você voltar pra mim, eu te prometo amor, tudo ele. Joga pra cima, Thiaguinho! É o Mesa de Batrês, galera! Abra a mala e solta o som! Pode beber que amanhã é feriado! Me dê, papai!